Então, nosso tema dessa noite, pagar o mal com o bem. Esse é o nosso título de hoje e que nos remete já, no mínimo, a uma mudança de postura. Pagar o mal com o bem. E a gente inicia, antes de pagar o mal, perguntando por que nós fazemos o mal? E nós fazemos, né? Outra pergunta. De onde vem o mal? E de onde vem o bem? São pequenos questionamentos que nos auxiliam para que a gente possa fazer essa mudança que é a proposta de pagar o mal com o bem. É entender o que significa isso. Então, num primeiro momento, a gente verifica que o mal, ele não é a criação de Deus. O mal, ele faz parte ainda da criatura, principalmente da criatura humana, do nosso estado evolutivo que a gente ainda se encontra. E que o bem é da essência do Criador. Então, quanto mais nós nos aproximamos do nosso Criador, de Deus, das verdades, mais nós nos aproximamos do bem, mais nós nos afastamos do mal. Falando assim, é bem simples. Mas todos nós sabemos a dificuldade que é, no nosso dia a dia, de deixarmos para trás algumas práticas que a gente repetidamente faz. Das nossas reações com as coisas que acontecem. Ou simplesmente das nossas ações. Nós reagimos, mas nós também agimos. Então, é nesses pontos que nós queremos focar, é nesses pontos determinados que nós queremos olhar e buscar essa mudança. Muito tempo atrás, já foi falado, e ainda hoje, alguns ainda pregam de um inferno eterno, que é aquele lugar onde aqueles que cometem pecados ou erros, indefinidamente vão para lá, eternamente, naquela ilusão do fogo do inferno. Aquilo ali nos fala de eternidade. E a gente, pensando, a gente chega à conclusão de que, para ter um castigo eterno, o mal que a gente faz também deveria ser eterno. Deveria ser alguma coisa indefinido. E a gente sabe que não é assim. Nós erramos, todos nós cometemos erros, ainda fazemos, mas não são erros que não têm solução. Não são atitudes que não possam ser corrigidas no decorrer ou dessa existência ou das tantas outras que ainda teremos. Sendo assim, a pena para isso também não pode ser eterna. Ela tem que ser na mesma medida. Sempre lembrando do conceito de o que é Deus, que deve vir no início de tudo. Sabendo, então, que essa pena, ela não é eterna, a gente volta a um outro enunciado que nos fala sobre castigo e sofrimento, que nós estamos encarnados e que, por erros cometidos, nós estamos, então, determinados a cumprir o nosso castigo ou os nossos sofrimentos. E aí a gente percebe que são palavras colocadas de uma maneira e que o entendimento que a gente deve ter é que é o importante. Porque se a gente entende castigo como punição, ele também está errado. Tudo que acontece não é no sentido de punir. Não é assim que nós devemos nos sentir quando alguma dificuldade vem até nós. Não é no sentido de punição. É no sentido de refazer. Quando nós fazemos alguma coisa errada, nós fazemos porque nós ainda não compreendemos que deve ser feito de outra maneira. Nós ainda não temos dentro de nós essa compreensão plena. Por isso nós ainda erramos, de uma certa ilusão perante aquilo que a gente está fazendo. Então, fazendo isso dessa forma, esse sofrimento, esse castigo, que a gente pode até entender de forma diferente, ele só vai continuar existindo enquanto o erro persistir. Por isso que nada é eterno nesse sentido. Não existe sofrimento eterno. No momento em que nós compreendemos o que foi feito e passamos a trabalhar no sentido de corrigir, de aperfeiçoar, de melhorar, aquele sofrimento, ele vai deixando de existir. Lentamente, até o ponto de ficar extinto. Essa é a ideia do mal. Quando nós falamos ali primeiro, de onde vem o mal? O mal já foi dito, o mal ele é transitório. Ele é uma ilusão do ser que ainda o pratica. Que quando nós fazemos, nós achamos que estamos nos protegendo, estamos levando algum tipo de vantagem, e mais adiante a gente vai perceber que isso foi um erro. Então, ele é transitório porque, à medida que nós vamos compreendendo, nós vamos também nos libertando. E naquela simbologia de bem e mal, nós vamos nos aproximando mais de Deus, das leis do universo, vamos trabalhando em harmonia com elas e vamos nos afastando, então, do mal. A prática do bem, tem algumas várias páginas aqui no Livro dos Espíritos que nos fala sobre bem e mal. E ele nos diz, num texto, que a prática do bem, ela não prevê recompensa. E por quê? Por que não prevê recompensa? Pelo mesmo motivo que nós falamos antes, que a prática do mal, ela não prevê punição. Não é essa a visão que nós devemos ter. Quando nós fazemos alguma coisa errada, o que que Deus nos diz? Ele nos diz que está certo? Ele nos diz que está errado? O que que ele faz? Ele nos pune? Ele nos dá uma nova oportunidade da gente poder refazer aquilo que foi feito para tentarmos compreender o mecanismo e a ideia daquele ato. As nossas sucessivas reencarnações, elas não são no sentido de nos punir, de que nós viemos, então, com várias dificuldades na nossa atual vida, porque lá atrás cometemos diversos erros. Não é nesse sentido que nós estamos aqui. O sentido de aprendizado é que é o principal, de oportunidade que nós temos para podermos seguir em frente, carregando tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Paulo, o apóstolo, ele nos diz, para nos aproximarmos de Deus, são necessárias três coisas: justiça, amor e ciência. Ciência, quando ele fala no sentido do conhecimento, do entendimento, do aperfeiçoamento. Três coisas são necessárias para nos aproximarmos de Deus: a justiça, o amor e o conhecimento. E três coisas são opostas e contrárias a essa aproximação, nos afastam disso. É a ignorância, é o ódio e a injustiça. São os três opostos às três primeiras palavras. Então, aquilo que nós estamos no nosso dia a dia pensando, fazendo, onde que elas estão se enquadrando nessas questões? Quando a gente fala sobre pagar o mal com o bem, é no nosso dia a dia ter a oportunidade de fazer diferente. Como eu disse no início, a gente age e reage. Temos consciência do que nós estamos fazendo. Quando reagimos, não podemos apenas colocar para fora os nossos instintos, proteção, de quando alguém nos diz alguma coisa, simplesmente nos ofendermos e devolvermos na mesma moeda aquilo que nos foi atirado. Porque daí nós estamos pagando o mal com o mal. E dessa maneira nós estamos fazendo com que essa roda se perpetue. Um vai acusar o outro porque um fez e o outro repetiu. E se nós não queremos ter ligações ruins, vamos dizer assim, com as demais pessoas, nós temos que cortar. Cortar significa agir de forma contrária. Na matemática, quando vem um sinal de menos e tu coloca um sinal de mais na mesma proporção, tu anula. Da mesma maneira, a gente trabalha essa questão de mal e bem. Se tu, alguém te fizer alguma coisa de ruim, tu fizer na mesma moeda, tu aumenta a proporção disso. Se tu fizer o contrário, tu anula. E o problema de quem fez o mal é dele. Tu não fez. Tu não está perpetuando isso. Tem uma frase que serve para a gente lembrar e levar junto. A cada um segundo as suas obras. Então nós vamos ser verificados, nós vamos ser reconhecidos por aquilo que nós fizemos. E não pelo aquilo que os outros fizeram para nós, mas por aquilo que nós fizemos, pelo que nós movimentamos.